las nalgas de mandarín. Não está a se falar do Handmaiden, só lambei carpete. Mas isso é bom? Isso é erótico ou é só seca? Pá, aquele filme é muito tem muitos altos e baixos. Houve ali partes que eu estava completamente agarrado, mas depois aquilo começa a ser muito previsível e cai na história de amor. E depois, se era para ser de fufas, é fufas à lá Adele, não é? Com baba e moderna. Pois. E vaginas prostéticas. Elas estão todas nuas, mas é quase beijinho de boca fechada aquilo. É a coreana, muito. Mas pronto, pá, o filme é bonito e tem uns movimentos de câmera absolutamente maravilhosos e uma fotografia também lindíssima. Agora, não é aquilo que eu ia à espera. Filme ia à espera de uma coisa com um toque mais sobrenatural. E não tem? Mais crime e gore, tem muito pouco. Sobrenatural não tem nada. Agora tem um bocadinho. É só como Zaina. É o realizador do Old Boy, não é? É, exatamente. Eu tinha ouvido falar muito desse filme, mas não tinha ideia que era eu. Só depois, já quando me falaste nisso, é que eu vi que era eu. Mas eu lembro de mostrar o trailer. Mas ele faz parte do. Achas que cabe na filmografia dele? É um tiro num pé? Ah, eu acho que cabe. Eu também não tenho bem certeza o que é que ele fez mais. Fez aqueles três filmes da Mr. Vingança, Vance, o Old Boy, o Vingança, Mr. e Mrs. Vingança. Só vi um, mas é bom. Fez... A Mrs. era a sequela, não era? Sim, eles não são muito ligados. O Mr. também é bom. Também é muito bom. O Mr. Eu não vi. Fez o Thirst, que são dos vampiros. É bom? É bom. Fez agora este com o Nicole Kidman, não é? Ah, sim. Como é que se chama? Stalker. Acho que sim, não é? Este que a gente está a falar é o Sean-Wook Park. Agora não sei se o Stalker... O Stalker é um gajo também famoso com a Casey Atkins, capaz de ser ele. Pois é, é o... Está a ver aqui. Sim, fez o Stalker. Que foi um bocado também este aqui. Achei que foi um bocado... Uma americanice que correu mal. Não vi. Stalker. Sim. É Stalker, é. Eu não me lembro do Stalker. Vi o filme, mas não me lembro sinceramente. É uma mãe abusiva e uma filha. E fez este. O Thirst é um filme do caralho, de vampiros, e fez este agora. Mas este agora é totalmente de coreano, não é, Miguel? Não é americano? Este é. Zero americanos lá. Pois, o gajo veio à América, fez o filme para testar as águas e vazou. Pois são as putas que isto não é para ele. Não, o cinema americano não é um cinema que viva destes planos demorados, tem que ser tudo à bruta. Sim, pois, estes filmes, uma coisa que têm boas é bom, uma coisa que têm boa é que respiram, não é? São filmes com tempo e têm um bom setup, tu dás por ti aos 40 minutos, pá, não, claro que não andas com esse andamento diariamente, mas dás contigo aos 40 minutos e aquilo ainda, aos 40 minutos é que o filme vai começar a arrancar a sério, não é? E tiveste aquele build-up todo, ou seja... Estás completamente envolvido e isso não há em mais lugar nenhum. Não. E quanto tempo? O filme é que é? 2 horas? 2 horas e 20. Pois, isto não é mesmo. E divide-se em 3 capítulos, mesmo. 1, 2 e 3. Que é o Jason Jato? É o ato 1, o ato 2 e o ato 3 ou não tem relação? Então sim, é 1, 2 e 3, que tem relação na narrativa. Mesmo a teatro, não é? Sim, um bocadinho a teatro, sim. Mas que vão trocando um bocadinho as voltas à coisa. Vai para a frente, volta para trás, para ver de várias perspectivas. Essa parte está bem feita, sim. Tenho que ver esse. Carlos, não vês? Nem sei se já fui buscar isso. A gente está a gravar ou estamos na conversa só? Nós estamos sempre a gravar. Sim, mas estamos a fazer o episódio ou... Sim. Nunca se sabe. Uma flash, nunca se sabe. Né? Se correr bem. Então vou dizer sou Joaquim. Eu acho que nem fui buscar isso ao sou Joaquim ainda, para ser honesto, do Handmaiden. E não tenho muita vontade de o ver, não sei porquê. Até costumo gostar do Sean-Wook Park que faz, mas não sei, não me cativou. Ah pá, se fosse um filme de violência, não é? Porque o gajo que ele fazia bem até agora era juntar a beleza à extrema violência, não é? Pois eu não sei, eu só vi o Old Boy e o Mr. Vengeance, nem sequer vi depois a Lady Vengeance, que é o que seguiu. Mas sim, mas gostei muito. Quer dizer, mas eu acho que o Old Boy e o Mr. Vengeance são o núcleo da filmografia dele. Sim. É capaz, não sei. São os dois que eu vi. E eu não, nem sou daqueles fãs fanáticos do Old Boy, que acham que o Old Boy é a última maravilha do universo, mas é um bom filme. Quando eu vi, achei, porque um gajo não estava habituado. Não era uma americanice. Sim. E tem sequências muito, muito boas. E é duro, Boy, pá. Sim. E o Old Boy até foi daqueles filmes que na altura fez um sucesso de diabos nos newsgroups. Pois, foi aí que eu ouvi. Sim. E muita gente falava, e como porque é, vinha de um mercado que na altura não era muito explorado, né? Nós na altura, não sei se te lembras, estávamos um bocado naquela cena do terror japonês. Sim, tudo que era asiático e papava. E os filmes japoneses têm um problema, que é a estrutura não é bem aquela estrutura que estamos habituados. Então, se um gajo não está com muita atenção, confunde-se todo com o filme. Enquanto o coreano é diferente, o coreano é um filme mais da nossa estrutura que estamos habituados. Uhum. Verdade. Ai, muito bem. E só para terminar, uma coisa que o Old Boy tem de bom, que pá, um gajo pode dizer o que disser, mas há ali 4 ou 5 cenas que ficarão para sempre na história do cinema. Sim. Te esqueces, né? Ainda hoje o gajo lembra-se também daquelas cenas do corredor e... O martelo. O martelo nunca mais foi um martelo. O polvo, o gajo com o meu polvo. Sim, também, tem cenas também muito boas. Epá, este aqui tem algumas bizarrias e não assenta tanto na violência, mas tenta também dar algum relevo à parte da violência e do fetiche e não sei o quê. Ah, mas depois acho que podia ter levado as coisas a outro nível e que depois centra-se muito na dupla protagonista e depois acho que é aí também que é nesse core que o filme falha, porque pá, é uma história de amor que acaba por não colar na totalidade. Achei talvez a parte mais fraca e que devia ser a parte mais forte. E estava à espera de facto de algo mais retorcido e a meio do filme estava completamente empolgado para que isso fosse acontecer e que aquilo lá está. Fosse uma verdadeira história de vingança, que não é. Mas pronto, mas esperei tempo porque pá, é um filme muito bonito e não é um filme que se vê todos os dias, não é? E o título português vai ser O Lambe Gretas. Numa longa tradição. É, não, o Lambe Gretas e o Pilantra.